Salve, salve pessoal, aqui é o Aaron Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Hoje eu quero abordar com vocês o tema contrabando e por que nós, MGTOWs, devemos ser favoráveis ao contrabando. Eu, por exemplo, eu apoio o contrabando de uma forma lógica e racional. Imposto é roubo e sonegar é legítima defesa. E quando você compra produto contrabandeado sem nota fiscal, você não está dando dinheiro diretamente para o Estado, e sim direcionando esse dinheiro diretamente para o indivíduo. Consequentemente, pessoal, quando a gente compra produtos contrabandeados e esse dinheiro não vai para o Estado, o que significa? A gente não financia as ferramentas de opressão que vai nos oprimir. Por exemplo, a polícia. A polícia é uma ferramenta de opressão contra homens, principalmente contra homens bons, principalmente no Brasil. Quando a gente pega a Delegacia da Mulher, Lei Maria da Penha, que ferra com um monte de homem, que na maioria dos casos são homens inocentes, são homens que são vítimas de armações, de golpes das suas cônjuges, que estão a fim de tirar, desapropriar esses homens de sua residência com o aparato do Estado, né? Pedindo medidas protetivas e assim desapropriando esses homens de seus imóveis, né? Se, caso tenham filhos, utilizar uma vara de família que é financiado com impostos para usurpar, né? Extorquir esses homens financeiramente, né? E a gente paga por isso, pessoal. A gente paga por tudo isso. E a única forma de a gente não pagar por isso é sonegando impostos. Quando necessário, não dando dinheiro para o Estado. Pessoal, de grão em grão, a galinha enche o papo. Não importa quanto seja, qualquer quantia significativa que não caia na mão do Estado já é favorável a gente, já está nos protegendo do Estado. Por exemplo, quando a gente sonega impostos, a gente não está armando o exército brasileiro, a gente está sucateando o exército brasileiro, deixando ele com tanques, blindados, armas obsoletas. Eles não vão ter tanto dinheiro para comprar munições, armas novas, principalmente a polícia, tá ligado? Não vão ter como colocar combustível nos seus carros, então eles não vão poder ir nas nossas casas, querer oprimir a gente, querer matar a gente, fazer maldade conosco, tá ligado? Então o MGTOW ele tem que pensar isso, pessoal. E tem que pensar dessa forma. Você não pode ser patriota nacionalista com um país que ferra você, com líderes políticos que só querem ferrar você. O patriotismo e nacionalismo é praticamente escravidão. É uma parte da plantação. Você está na plantação. Principalmente no Brasil. No Brasil, o cara ser nacionalista e patriota nesse país é o cúmulo da burrice, da estupidez. Porque a gente não tem tradição, a gente não tem cultura, a gente não tem singularidade étnica ou racial, nada disso, pô. A gente já é um país dividido. Não faz sentido você ser patriota ou ser nacionalista. E tô trazendo aqui para os senhores, né, uma matéria que isso já vem chamando muita atenção, né, pessoal? Já faz uns 5 meses, eu acho, pessoal, que eu não consumo cerveja. Eu sempre gostei de consumir cerveja, mas nunca de latinha, tá ligado? Sempre de garrafa, de vidro, né? E eu sempre tomava uma na sexta. Eu comprava uma garrafa na semana e sempre tomo uma na sexta e uma no sábado e pronto. Tomo duas na semana. E eu parei de tomar cerveja. Simplesmente o meu paladar mudou. Eu tenho 27 anos, eu nasci em 1995, né? Eu tô amadurecendo, meu lóbulo pré-frontal já tá completo e à medida que esse lóbulo pré-frontal, né, se completou, eu mudei meu paladar mudou, eu não gosto mais desse sabor da cerveja, pá, e eu comecei a consumir muito vinho, pessoal. Toda a semana eu tô comprando vinho, tá ligado? Então toda semana eu tô gastando o quê? 37, R$ 40 com a garrafa de vinho. Mas eu também gosto de consumir esses vinhos também um pouco mais barato. Por exemplo, os vinhos de mesa, os vinhos tintos, também são bons. Você acha vinho tinto por R$ 12, R$ 11, muito bons, pessoal. Sem contar que o vinho, diferente da cerveja, ele faz bem para a saúde, ajuda na questão cardiovascular, né? Limpa as artérias, ajuda no fluxo de sangue. Você, por exemplo, homem que tem problema de ereção, sabe o que você faz para resolver esse problema, pessoal? Toma vinho. O vinho ajuda isso. Toma uma garrafa de vinho por dia. Uma garrafa não, desculpa, um copo de vinho. Não enche ele até o topo, um pouquinho, só um pouquinho. Toma. Todo dia você vai ver se não vai melhorar. Você sofre de ansiedade? Toma vinho. O vinho, ele ajuda, pessoal, a melhorar isso. Então, a minha dica para os senhores é o seguinte: rejeitem a cerveja, aceitem o vinho. E aqui eu estou trazendo para os senhores, né, uma matéria do Gazeta do Povo, que é sobre a fronteira daqui do Brasil com a Argentina, se tornou uma rota de vinhos ilegais. E a gente sabe, pessoal, que os vinhos argentinos são muito bons. Vinho argentino, vinho chileno são excelentes, né? E esse mercado de vinho, pessoal, movimenta por ano no Brasil 4 bilhões de dólares. E nos próximos 10 anos, esse mercado pode se tornar um mercado de 20 bilhões de dólares. Dólares, não é real, não, pessoal. É dólar, dólar, tá ligado? É muita grana. E a gente faz fronteira com a Argentina, que tem ótimos vinhos. Também tem o Uruguai, que não tem vinhos tão bons quanto os argentinos e chilenos, mas são melhores que os bostileiros. E aqui na Gazeta do Povo, que é um jornal tradicom, né? Eles viram aquele nacionalismo deles, patriotismo barato, tá ligado? Não, porque os vinhos BR são prejudicados. Foda-se os vinhos BR. Foda-se os empresários manginas. Empresário bostileiro, pessoal, em sua maioria é tudo mangina. É tudo os mangina, filhos da puta, que quer tirar proveito de você. Esses impostos aí que o governo coloca. Você sabe quanto é o imposto do vinho, pessoal? Tava dando uma olhada. É 50% de imposto em cima do vinho. Você acha que eu vou pagar 50% de imposto no vinho? O que eu tô fazendo recentemente? Eu comprei duas garrafas de um vinho argentino. Bom, pessoal, um vinho é feito na região da Argentina chamada La Rioja, que fica em Mendoza. Sabe quanto custa esse vinho? Eu fui olhar, pessoal. Eu fui num site online dar uma olhada. Esse vinho, R$ 237, pessoal. 237. Sabe quanto eu paguei no vinho? R$ 31. De 237 por R$ 31. Não veio com nota fiscal, mas é um vinho totalmente lacrado. Cara, o melhor vinho que eu já tomei, pessoal. O melhor vinho que eu já tomei. Tem um outro vinho muito bom que eu comprei recentemente também, legal, que é o Altino Argentino. Bom pra porra, cara. Vinho bom. Esse vinho chega a custar uns R$ 40, R$ 50. E eu paguei nele ilegalmente R$ 21. E hoje eu só vou comprar vinho ilegal pra mim. Pra mim hoje é só vinho ilegal. Eu não fumo, pessoal. Mas se você fuma, compre cigarros ilegais, não dê seu dinheiro para o governo. Se você gosta de tomar naqueles cigarros eletrônicos, compre as essências em mercados ilegais também. Não financie o Estado, não compre nada que tem nota fiscal. Tem nota fiscal, você não compra. Compre legal. Eu prefiro dar meu dinheiro, pessoal, pro cara da boca do que dar meu dinheiro pra um cara honesto que tá na loja vendendo o bagulho dele. Porque por ele tá vendendo ali, tem nota fiscal, e aquele dinheiro vai pro Estado. E depois daquele dinheiro vai ser usado contra mim para me oprimir. Eu não vou deixar o Estado me oprimir. Não vou mesmo. Então a gente tem que começar nós aqui como Miguital, legitimizar e normalizar o contrabando. O contrabando, ele é aliado do Miguital, tá ligado? Ele é aliado do Miguital, porque ele quebra partes dos tentáculos, arranca, né? Pra ser mais correto dizer, arranca parte de alguns tentáculos do ginocentrismo que nos agarra e nos oprime. Ah, mas isso financia o tráfico. Foda-se. Antes do tráfico do que o Estado. O tráfico tem muito menos força que o Estado. O tráfico é muito menos efetivo que o Estado na hora de impor a ginolatria, a escravocetice, o manginismo deles em nós. Quando você vai lá na internet e chama uma pessoa que menstrua de 47 anos, que encalhou de Balzaca, não é o traficante que vai na tua casa, armado até os dentes, com um fuzil AK-47, apontado na tua cara, e fala que tu tá preso. Quem é que vai na tua casa? Hã? Quem é que vai na tua casa? É um cão de coturno e farda. armado com R15 apontando na tua cabeça. É esse cara que vem na tua casa, é um oficial do estado, tá? Não é um oficial dos becos, dos morros, entendeu? Então é falta esse discernimento da realidade de muitos caras tradcons e também de muitos que estão aqui na Manosphere, tá ligado? Então o contrabando, pessoal, ele não é inimigo dos homens, o contrabando é aliado dos homens. E mais uma vez, rejeitem a cerveja, aceitem um vinho. Até a próxima. Boa noite. O Jornal da Band de hoje começa mostrando uma nova área de atuação do crime organizado, A Lana. importação ilegal de milhares e milhares de garrafas de vinho. Mercado clandestino que movimentou cerca de 2 bilhões de reais só no ano passado. O carro lotado de caixas com vinho foi parado pela Polícia Rodoviária Federal em Ourinhos, no interior de São Paulo. Mais de 250 garrafas de vinhos argentinos de marcas renomadas. O carregamento entrou no país sem o pagamento de impostos, crime de descaminho, que prevê pena de 1 a 4 anos. Um delito que lesa os cofres públicos e afeta a livre concorrência. É muita carga de vinho. Aqui, 3 mil garrafas entraram ilegalmente no Brasil. Foram achadas em um caminhão baú no interior de Santa Catarina. No Paraná, um carro estava cheio de vinho sem nota fiscal. Esse tipo de flagrante não para de acontecer, principalmente nas estradas do sul do país. Uma grande quantidade de vinhos conhecidos, argentinos e uruguaios, estão sendo trazidos para a região sudeste sem o pagamento de impostos. São Paulo é o destino principal. São vendidos por um valor até 4 vezes mais barato. As organizações criminosas estão ganhando muito dinheiro com esse esquema. Um estudo mostrou que esse comércio ilegal movimentou 2 bilhões de reais no ano passado no país. Foram 90 milhões de reais só em apreensões em 2021.